talvez se eu puder, eu vou me montar. Não sei se vou de hero ou se vou de pitbull, mas aparelhagens eu vou arrasar. Oh, Rosana, na, na, Rosana Fortaleza, na, na, na. Só sei te amar, pra sempre vou te amar. Oh, Rosana, na, na, Rosana Fortaleza, na, na, na. Só sei te amar, pra sempre vou te amar. Banda Kene por favor, eu te traí com outra porque você não me deu valor. Eu sei que fracassei, outra vibe me envolvi, mas você foi culpada nessa onda, me perdi. E eu não volto atrás, foi você quem quis assim. Até um outro dia, bye bye. Vai desaparece, você não me merece. Eu já te expulsei. Esquecer sua boca, o teu cheiro, o teu calor. Me deixa em paz, esquece o meu número, por favor. Eu te traí com outra porque você não me deu valor. Eu sei que fracassei, outra vibe me envolvi, mas você foi culpada nessa onda, me perdi. E eu não volto atrás, foi você quem quis assim. Até um outro dia, bye bye. Vai desaparece, você não me merece. Você não me acender uma chama de que vale a pena acreditar. Agora já é tarde para voltar atrás. Há quanto eu sonhava esse sonho, eu quero mais, mais do seu calor, do teu